Anestesia Anestesia para os pros anônimos. anônimos. Tome seus anestésicos para continuar a jornada. Para aguentar a pressão. O tempo nunca para. Se alimenta do que deixou de fazer. O tempo é um cão faminto. O tempo é um cão faminto. O tempo é um cão faminto. Se integre aos seus sonhos. Onde imaginar é permitido e a mentira é impossível. Não tire o cabo da tomada. A cidade fica sempre acesa. Nem parando pro blackout. Sedação para aliviar seus problemas. Prepare-se para discutir até onde vai dar a grave começa o profano. E uma injeção para melhorar o foco. Ai, acho que eu consegui gravar.